Dizer se ele encerrava um mundo, esse mundo por nós sonhado há tanto tempo e há tanto tempo esperado e querido. Quem há de nos dizer algum dia se ele era a única oportunidade que o destino avarento e impiedoso nos dera para a felicidade?